7788, após a chinela na curta final, linha mantendo 0. Ativo, após a passagem do 8, a linha mantendo no 0, 2788. Romeu Alfa na escuta. Papa Mike Romeu Alfa na escuta. Papa Mike Romeu Alfa na escuta do Salo Salvador. Para o Tatu, Chanel 63, 05, 69 a bordo, 4 horas e 50, Fernando Galeão. Pista, Tatu, chegou-se. Já passando, sua lateral. Chamou 21 decimal 9, senhor. 219-63. Ajuste, Universidade, direita no ponto de 102, Tatu. Solo Salvador, boa tarde, Oxanel 6326, lembrou? Oxanel 6326, táxi Alfa, chamante da Juliette, 6326. Alfa, chamante da Juliette. Tá, Mike Romeu Alfa, na escuta do Solo Salvador? Tá, Mike Romeu Alfa, na escuta do Solo Salvador? Autorizado decolar, 130 graus, 101. Autorizado decolar, 90, 272. Que vídeo autorizado, né? Mantém 1-0. Decola 35, controle 120, decimal 8. 08782. 3 horas e 30. Táxi autorizado até o través do portal meia dúzia. Então 3193, chama no través do portal meia dúzia para reinício de táxi. Através do meia dúzia, chamará. Então 3193. Chanel 6326, Juliette, portal 03. Juliette 03, 63. Papá, Mike Romeu Alfa, na escuta da, do Solo Salvador? Confirma o azul 2788. Libera a restrição de 3.000 para o 2788. Afirmativo, está cancelado a restrição de 3.000, azul 2788. Ativo, cancelada a restrição, sobe então para 170, o 2788. Autorizado em Rimar Petrolina, ou no meu PES, conforme rota do plano de voo, segue de Rimar Compronóstico, destino Petrolina, o código transponder 5570 e o controle de Salvador 120, decimal 8. Tchau. Meu alfa cotejamento está correto, poderia confirmar por gentileza o POB? Une com a borda, acionamento e decolagem, agora com a 418.95, ajuste no 014, bom voo, Mike Romeo Alfa. Através do meio, SAM 3193. SAM 3193, reautorizado o táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia. No ponto de espera, torre 1895, ajuste no 014, tem um ótimo voo, 3193. Pátio Índia e a torre 198? 1895. 95, obrigado. São 3154, continue a aproximação, reporte passando 372. Passaremos o 372 na 3154. Estrela Salvador Azul 2714, solicita nível 200. Aí que decolou, está passando 3 mil pés em curva agora à esquerda, lateral norte. Zero, afirmativo. Fecha 3.5 até a posição. Como 097, acione a identificação dessa, na proa do Serra Vitor 367 para 4 mil pés, o QNH no 0 no 4. Quilo Índia, decola os 3-9, chama o controle 1 no 2-0, decimal 8. 2-0-8, Serra Quilo Índia. Eu tenho eco Delta Fox, e retorno de Serra Índia, Romeu Índia, prossiga visual, nos corredores Vera Cruz, Interlagos, QNH no 014, acione o código 01957. Vamos controlar da decolagem, bem guarda. Controle o Serra Quilo Índia decolado no zero na escuta, se eleva, Arbor 1 no eleva. Papapá, Serra Quilo Índia, contato radar, suba via saída Arbor 1 para o nível 360. Via Arbor 1 para o 360, Serra Quilo Índia. Sete no 4, suba e mantém nível 200. 2002, 7 no 4, obrigado. Mike Romeu Alfa, fora do solo com Sirius 40, sai para o norte, setor norte, e chama o controle, 120 decimal 8, Mike Romeu Alfa. Fez 154, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 109. Fez pouso, tá, 3154. Controle, possibilidade de voar elefa para o Serra Quilo Índia? Afirmativo, Serra Quilo Índia. Elefa, obrigado, Serra Quilo Índia. Doutora China 6321, está na ponte 62, que está com o treinamento. 321 autorizado, chama para o táxi. Autorizado, Controle Salvador, boa tarde, Papá Mike Romeo Alfa. Papá Mike Romeo Alfa, siga visual, Petrolina, meu pé, quando possível, estimar de pouso. Estima o pouso em Petrolina, Roma 8.50. Gente, reporte afastado 20 milhas do BR Salvador Mike, como é o alvo? Positivo, reportará 20 milhas do Mike, como é o alvo? Meia 1-4-2, está totalmente pronto? Autorizado, chama para o táxi, 1-4-2. Gol 2017, boa tarde, pronto para conciliar? Autorizado em Liel, nível de voo 240, conforme rota do plano, subida da El, transição coral, primeira curva à direita após a decolagem, pista 1-0, código 5052 e o controle de Salvador em 120, decimal 8. 240, Liel, decola da 1-0, da El, coral, curva à direita, 5052, o transponder 208 é o controle, é o voo 20 na frente. 207, cotejamento está correto, chama para puxo estacionamento. Chamará, 207 da Lua. Solo, Salvador, boa tarde, da 3154, da pista via Eco. 3154, bom dia, boa tarde. Táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, da 3154. Avião 315, autorizado a decolar, avião turno 30, graus 8 na F. Sempre decolagem 0, né? 315. Boa tarde, eu sou 3193, ponto espera da 0, pronto. 3193 autorizado, né, 0. 0 e mantém, 3193. Já rodatório? Autorizado, Eco Delta Fox. Via 315, decola os 45, controle 120, decimal 8. 1208, né? Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0-4. 1-0-4 no ajuste, autorizado táxi, empate, sendo ponto espera dando 0, 102-95-62. Então 3154, mantém a posição antes da Juliette, posição prevista é a 1-1, deverá aguardar o táxi do bonde da Coisinha, do Airbus da Bianca. Possibilidade de coordenar voarmos Leda ou Mótima para 6315? Leda, afirmativa, Xanã 6315. Autorizado Leda, 6315. Azul 2714, chama o centro Recife. Em 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. 260288, boa, 274. 5-4 Juliette, portão 11. Delta Fox, chama a torre, Salvador, 1-8, decimal 95. 2-9-5. Torre, Salvador, Papa Tango, Delta Fox. Para o tanque Chané, 6142, com 1-40, 9-3 horas e 40, Alterna Aracaju. Nesse momento, o ingresso Airbus da TAM está passando à sua frente em poucos instantes. Assim que o mesmo passar à sua frente, reautorizado táxi, via Fati, Índia, ponto de espera 2895, ajuste de altímetro no 013, com voo 6142. Bem, 6142, autorizado táxi, pode ser a nave da TAM. Você que está ao ponto de espera da 10, muito obrigado, Pedro, ótima tarde. Tio, confirma a altitude que prossegue, estamos recebendo 2.000 pés. 8. 08, está 3.1.3. Vai fazer o daqui da vista. A gente confirma o QNH Guaruna 013, Michael Mel Alpha, não há tráfego conhecido no setor autorizado, frequência livre. Autorizado, está autorizado, prosseguir bem dentro. Está presente. O Michael Mel Alpha é autorizado frequência livre quando há 40 milhas de Salvador para serviço de informação de voo alerta. Chame o Centro Recife em 126.85, alterne 125.45. 1-2-5, 1-2-5-4-5, é o Centro Recife. O Michael Mel. Salvador, TAM 3193, boa tarde. Boa tarde, TAM 3193, contato radar sobre a via, saída da EL para o nível 340. 340 via, pode voar, Irume? Segunda aeronave no ponto de. Ah, ok, sim, estou aguardando no tempo zoom. Lateral da RMA, o F da TAM. 321, sim, autorizado a alinhar. Que decolar, pista 10. Vento 1-60 graus, 101. Autorizado, Daniel, decolar a pista no 0, chame 6321. Eco Delta Fox, lateral da RMA. Eco Delta Fox, autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-60 graus, 109. Leve e pouso 1-7, o Eco Delta Fox. Eu com a 2 autorizada, Lema tem 1 dentro. A Lema tem 1 com a 2. 5 Delta Fox no solo 5-1, autorizado táxi até seu pátio, estacionar frequência livre, Fox. Nosso pronto, qualquer? Não, autorizado o plano para o Galeão, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. Subida da El, Leda, Irumi. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código transponder 5056 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado para o Galeão, nível 360, rota conforme, apenas 9857. Decola do 10 com curva direita, da El Lida Irumi, transponder 5056, o controle 120, decimal 8, portão é o 08, gol na meia segurada. O 659 cotejamento está correto, chama para puxa acionamento. Chamarão, no meio segurado. Estabilizado, voo na 097. Voo na 097, chama Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 2-18-95, voo na 097. Bata, e o nível que o senhor vai para... Sim, autorizado Salvador, GQE 065. Segue conforme rota do plano de voo. Inicialmente vai no corredor Axé com a primeira curva à direita, restrita ao número 10 até o farol da barra. O código transponder é o 5050 e o controle em 120, decimal 8. O meu Vitor Hotel, planejamento correto, qual foi o B? 03, acionamento, táxi, decolagem, agora 14-18-95, bom voo, Romeu Vitor Hotel. Bom voo, 2017, na posição 9, campanha para a puxa. 2017, autorizado, chão para o táxi. Camarada, 2017. Autorizado, táxi, chão para ingresso 17, Romeu Vitor Hotel. Fechei para 2-03. Azul 097, autorizado pouso, pistão 0, vento 1 no 70 graus, 89. Tudo bom, na 097. Do 4065, pronto, cópia. Campinas aprovado, nível de voo 320 conforme rota do plano. Subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva direita. Código 5043 e o controle em 120, decimal 8. Adriano 65, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Boa tarde, Azul 4462, está duas milhas para a posição Coral. Voi Bruno, Sierra Vitor 369, que é legal no 013, reporte no ponto ideal de descida. Espera a torre de 895, ajuste no 013, gol 2017. Mili 13, Pati Índia 1895 no ponto espera, gol 2017, boa tarde. Decimal 35. 251 no 235, tá 319. Aqui a Alfa, reporta da Gillette, gol 017. Paulo Salvador, gol 1659, portão 8, fechou a janela. 1659, aguarde para posicionamento. E eu posso contar com o 1659. Aguarde para posicionamento, tá ok? Afirmativo, aguarda o 1659. Força Aérea 5905, com plano para Natal. Pronto, cópia. Autorizado Natal, nível de voo 2110, conforme rota do plano de voo, Golf 677, subida Tuca, transição Vipar, primeira curva à direita após a decolagem, vista 10, código transponder 5051 e o controle 120, decimal 8. Com 905, está confirmando a primeira curva à esquerda após a decolagem. Recife 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. 260, 288, 263, 2, vamos ligar. Salvador 1884, no portão número 7, informação novembro, destino Aracaju para Costa. 1884, aguarde para Aracaju. Guardando o Puca na sua escuta. Na direita, volta 0 na 7. Tá, eu vou 2 0 na 7, ponto espera no 0 na 7. 2 0 na 7, autorizado, né? Decolar, vento 1, 40 graus, 8 né? Além de decola no 0, vou 2 0 na 7. Vitor na terra, decola o 5-9, controle 1 no 2 0 em 8. Para o controle. É o azul 4462 para a descida. Azul 4462, desça para 4000 pés, Kenegão no 013. 4000 pés, Kenegão. Libera a velocidade, passa para a terra para o azul. Afirmativa. Obrigado. Chame 1142, chame o centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685-2545, hoje também é 1-142. Capitão Romeu, fita até o controle. Voo 1884, pronto para a cópia? 1884. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, conforme rota do plano. Golf 677, subida Puca, Jama Aracaju, primeira curva esquerda, código 5063, controle no 208. Autorizado nível 230 para Aracaju, via Golf 677, decola da 10 com a primeira curva esquerda, Puca. 0063, 1208 com controle na porção número 7, 1884. 884, estou confirmando a saída Bucajama e após direto Aracaju. Entendi, então Bucajama, Aracaju. No voo 884. Correto, chama para puxa acionamento. Informa. Zona 7, contato radar. Suba via saída Dell para o nível 240. Israel 240, teria uma possibilidade de coordenar junto ao centro Recife, senhor, ao 200? Afirmativo, aguarde, com 207. Obrigado. Isso até o controle? Sou Romeu Vitor Hotel, sua identificação, caso receba o controle. Zero no 7, autorizado, nível final, nível 200. Acende ao 200, muito obrigado, 207 para bom. Romeu Vitor Hotel, chama o controle, frequência no 20, decimal 8, hotel. O Romeu Vitor Hotel, caso receba o controle, acione identificação. Gente, Romeu Vitor Hotel, informa que o controle não recebe a sua aeronave. Prossiga em condições visuais, 1000 pés. O Papatango Romeu Vito Hotel, aguarde ainda para subida, para o nível 065. Caso deixe de receber o controle, quando há 1,8 milhas de Salvador, autorizado continuar a subida para o nível 065. Qual nível você vai pegar? Qual nível você vai pegar? 240, está previsto. Ah, então é da El Coral. Da El Coral, por aí. Su 4462 é autorizado procedimento para RNAV pistão no zero, reporte na final. Autorizando o procedimento da URNAV da 10, vai reportar na final, às 1-4-4-6-2. 1-6-5-9, DARC autorizado, até através do portão 05, chame lá para reinício, DARC. Afirmativo, autorizado DARC até através do 05, vai chamar para reinício nesse pronto. Angosta Golf Uniforme está em contato ao radar. 8 milhas norte do VR de Salvador, prossiga na proa e Golf vai interceptar a chegada da Golf Kenya K no 013, reporte no ponto e dá a descida. Taxa direita via Índia, ponto de espera chame torre 1895, ajuste de altímetro no 013, abriu 4065. Taxa via Índia, ponto de espera torre 1895. Boa tarde. 1-6-5-9, táxi autorizado, Pat Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste altímetro no 013, gol 1-6-5-9. 1-6-5-9, ajuste agora, autorizado Pat Índia, ponto de espera, 1-9, decimal 95. Uma boa tarde, minha próxima. 65, quando possível, estimar de ponto. Gente, né? 1-7-4-5, gente. Força Aérea 5905, táxi autorizado até o hotel. O senhor decola da hotel ou é até a cabeceira? Da hotel? Sim, estou no hotel, chame torre 118-95 para a decolagem. Força Aérea 5905, ajuste no 013. Autorizado, chama para táxi. 2065, mantém a posição. 2198, decimal 95. 1895, muito boa tarde, amigo. Tá. 2017, chama centro Recife. Em 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 14462, estabilizado na RNAV da 10. Azul 4462, autorizado pouso, pistão 0, dentro no 40 graus 89. Livre pouso na 10, azul 4462. Gente, mantenha a posição 5905. A 327 já está pronto para qual filial? Autorizado Iguel, nível de voo 240 conforme rota do plano, subida da AEL Transição Coral, primeira curva à direita, código 5111 e o controle no 208. Boa tarde, é o passageiro 2231. Curva direita, 5111, transponder 208, controle 6327. 6327, com o pegamento correto, chama para puxa, acionamento. Cidade de esquerda. Identificou, autorizado 368, confirma? Confirmo, passaria do 2231. 368, vai encarar legal desse 2231, graças. Primeira curva direita, código 5070 e o controle em 120, decima 8. É 227, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Espera a torre 1895, ajuste de altímetro no 013, 1884. Autorizado, pátio, dia 295 com 1884, com a torre 1884. Salvador, boa tarde, no 659, ponto de espera. O 659, mantém a posição. Mantendo o 659. Azul 4462, seu sol 09 ou 219, sol 219, boa tarde, tio. Azul 4065, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 40 graus, 8 9. Time, qual procedimento efetua em Salvador, Cargo Filipe? Força Aérea 5905, aliás, mantém 10 interseção. Pelo 659, autorizado a manter 10. Ali mantém 10 na linha estourada. Salvador, passaria do 2230. O 884 manteve o ponto de espera da 1-0. Meu Vitatel, nível 045, está correto disponível. Meu Vitatel. E marcha lenta aqui só para teste? E qual é a sua posição? A posição 1-2. Ok, gente, ajuste no 0 no 3, temperatura de 30 graus, faça na escuta do solo, frequência 121 no decimal 9 e já coordenado com essa aero, pelo tráfego aéreo não há problema. Ok, gente, vai passar a frequência do solo. Azul 465, decola 1 no 3, controle 1 no 2, 0 no decimal 8. 08, azul 465. Desce inicialmente para o nível 060. Passarei 2231 ao 060. Salvador, boa tarde, azul 4065. Azul 4065, contato radar, você fazia a saída da El para o nível 320. Da El para o 320, azul 4065. Decola 1-5, controle 1-2-0, decimal 8. Controle 1-2-0, decimal 8, grato. Senhor Salvador, Força Aérea 5905, decolado no perfil do freio da UCA. Aéreo 5905, contato radar, subavia saída PUCA para o nível 210. Subindo para o 210, Força Aérea 5905. Controle Salvador, boa tarde, acionando a minha 314, está aqui em Tira 90, ele cruza o 200, desfica 1-5-0. Minha 314, acione identificação desse avião chegada a Mari para o nível 070, corrijo, nível 070, confirmando, que é legal no 013. Direção nível 070, via chegada a mais, Senegal no 0103, solicita a posição de coordenação para o ProID, ICAP, Oceanamia 314. Afirmo, vou para o ICAP, Oceanamia 314. ICAP, grátis, Oceanamia 314. Você está com a chave, 7-5, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Força Aérea 5905. Foi entendida. Força Aérea 5905. Por favor, bate, vai dar presente. Mantenha pro de Leda, o azul 4065. Graças. Controle Salvador, Força Aérea 5905. 5905, qual o controle? Poderia coordenar junto ao centro a possibilidade de 5905 controlar direto Natal? Afirmativo, aguarde, Força Aérea 5905. Aguardando, grato. 2231, desça para 4000 pés, Senegal no 013, autorizado procedimento RNAV pista 10, reporte na final. Saindo 2231, ao Autorizado 4000 para aí, você considera a nave final. 5905, instrução do centro Recife, manter a rota. Mantendo a rota, 5905. A torre instalador copiou o azul 2795. Escutei, informei para aguardar a autorização de pouso, que agora está concedida. Autorização de pouso, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós, azul 2795. 7-5. Voo no 659, decola 1-8, chama o controle 1-2-0, deixa 1-8. 2-0-8. Salva, doa, voo no 659, boa tarde. Uno 659, contato radar, suba via saída da EL para o nível 360. 360 na EL 6304, solicita desconsiderar a restrição de velocidade em casa. Afirmativo, Oxenia 6314, autorizado voo direto, servito 369. Confirma 366, senhor? 369, se desejar o 366, Oxenia 6314. Solicita 366, Oxenia 6314. Gente, voio, servidor 366, desça para o nível 050 inicialmente. Desça 050, Xenia 6304. Sul 4065, chamando centro Recife 125, decimal 1, Alter 128, decimal 35. 227, autoridade, só para ataque. Chamada ataque, 6227. 065, chama centro Recife, 125, decimal 1, Alter 128, decimal 35. 251-2835, azul 4065. Copia, posto seguro. Transporte interno. Autoridade Salvador, posto seguro, 1-0-5, conforme rota do plano. Sai no corredor Axé, recita no meu pé até o farol da barra. Código 5102 e o controle 1-2-0-8. Boa tarde, passa o 2-0-0 para o táxi de decolagem, agora 14-12-95, ajuste de altímetro no 013, Ecos 1 November. 0, Penegal no 0, no 3. 0-0-3, e agora para 0-0-0-3. São Romeu Vitor Hotel para serviço de informação de voo e alerta, chama centro Recife em 126-0, alterne 128-8. Tata 31172, acione a identificação dessa via chegada Mari para o nível 070, Penegal no 013. Penegal, azul Terceiro Recife, com controle. Negativo contato com o centro Recife. Confirmando, o senhor tentou em 125 decimal 1 e 128 decimal 35. Tente também em 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8, azul 4065. 260, 288, boa. Estabilizado 2231. Atrás do chama a Torre Salvador em 118 decimal 95. Torre Salvador em 118 decimal 95, 2231. Patrônio com 884. 2231, repórter passando 372. Passaria 2231, repórter passando 372. 1884. Bem. 1884, troca código transponder para tipo 063, suba via saída Vulca para o nível 230. 063, Vulca 230. Para o táxi, Oceané 6227. Autonomia de 4 horas, alternado é Guarulhos, a bordo 111. Táxi à direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0 no 3. Táxi via Índia, 1895, 1013, 6227. Renan 6314, desça para 2500 pés. NH permanece no 013, autorizado final procedimento da aeronave pista no 0, Xenome 314. Desce a 2500 pés, 1013 é o ajuste, autorizado final aeronave 10, reporte estabilizado, 314. 5974, aguarde cópia, Guarulhos. Ciente, 5974, saída prevista. Autorizado a decolar, pistão no 7, vento 1,60 graus, 8 km. Salvador, boa tarde, Oceané 6227, ponto de espera pronto. Oceané 6227, autorizado, linha decolar 1,0, vento 1,60 graus, 1,09. Alinha e decola o Xané 6227. Eco Zulu November, decola 26, controle 120 de cima 8. 308 November. Então, Eco Zulu November, prossiga visual mil pés, corredor axé. Afirmativo, autoriza a atenção para 105 e sua direta para Porto Seguro, Eco Zulu November. Gente, voando direto, Porto Seguro autorizado. Subida para o nível 105, Eco Zulu November. Gente, vai acender para 105 e sua direta para Porto Seguro November. 22, baixado trovado visual, 2231 na passarela. Sendo 231 na passarela, vai autorização de pouso. 2231, aguardar uma autorização de pouso. Chama o centro Recife em 1.26.85, alterne 1.25.45. 0 graus, 109. Passarela 2231, pouso autorizado. Puxaré 6227, decola os 27, controle 1.20.8. 208, 6227. Saída da El para o nível 240. Da El para o 240, Oceaner 6227. Granada da escuta do controle informa operação convencional. Oceaner 6314, informa passando serviço 366. Agora uma milha para o 366, já vai passar o Oceaner 6314, informar estabilizando o procedimento. A gente confirma a atitude, Oceaner 6314. 3.200, está iniciando a descida conforme o RNAV, Oceaner 6314. Oscar Golf Uniforme já passou pelo? Afirmativo, senhor, Oscar Golf Uniforme. Gente, informa que a aeronave à sua frente é um Airbus 320, próxima à duna. O Oscar Golf Uniforme mantém ainda 4.000 pés. Sente visual com mesmo, Oscar Golf Uniforme. 3.304, intercepto final RNAV, pista 10, 4 milhas para o 372. Renan 6314, chame torre 1.18.95. 1.18.95, Oceaner 6314, boa tarde. Zulu 9, me confirme o nível que mantém. No momento passando 030. Mantenha 035, é com o Zulu 9. Mantenha 035, tá bem. Oceaner 327, confirma a atitude que cruza. É 327 autorizado, senhor para o táxi. Senhor para o táxi, minha 327. Passando nível 050. Gente. 3235, mantendo 060. Gente, confirme, já passou bom o fio TAN 3235? Negativo, está 9 dias de pelo, 3235. Gente, mantém o... Desça para o nível 050, TAN 3235. TAN 3172, confirme, já passou a posição Mari? TAN 3172, passando agora Mari. A gente desça para o nível 060, TAN 3172. Ao direto, subindo a bloque, curva direita, pista 10, código 5046 e o controle 1208. Afirmativo, senhor. Oscar Golf Uniforme, 2.000 pés. Gente, reporte visual, caródromo. Oscar Golf Uniforme. Pra visual. Transponder 5046, controle de saída 120, decimal 8, Rio 5974. Correto, chamo para posicionamento. Sim, 5974. Salvador, 2231, litrou. 2231 da passarela do táxi Alfa, quilo 43, 143, atende aos sinalizadores.